Que incrível, hein? Incrível é a força do High Horn. Olha só. High Horn. Incrivelmente forte e resistente. Isso porque seus imensos ossos são mil vezes mais fortes que ossos humanos. Sem o menor esforço, High Horn consegue facilmente carregar em seus ombros algo como um ônibus escolar.